Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar. Cheiro de lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, obviamente, Chorume em 2018, começando seu primeiro episódio, formato novo, mas talvez não tão novo assim, e do meu lado direito, ele que manda falsos nudes para as garotas da Paraíba, Wesley Zoff! E aí, pessoal, não é falso nudes, aquela foto era do meu pau. Mas por que parece um cu? Tava frio, Gabriel. Tava frio, cara. Não que eu seja loirinha paraibana 27. Maldito! Mas por que você anda mandando fotos do seu cu? E do meu lado esquerdo, ele que depila o saco duas vezes mais rápido, pois não tem uma bola, Gabriel Asmar. É isso aí mesmo. Economiza tempo, né? É bom que a depilação também custa metade. O eterno substituto, ele que preferiu nascer de cesárea pra não encostar numa buceta, Anderson Negão. Fala, negrada! Quase não... titular, quase. Ah, bom. Como convidado aqui hoje, direto do Mato Grosso do Sul, ele que é especialista em ordenhar touros, Douglas Cordeiro. O Azaghal e o Jovem Nerd estão estranhos. Estão mais gordos. Estão sem as calças. Estão comendo seu cu. Com uma tal de loirinha paraibana. Não era assim que eu imaginei, né? Até... Às vezes é melhor do que você imagina. O tucano é diferente. E eu, Douglas Domiciano Canso, rosteando essa cambada de dementes da podosfera. O único host que parece um muçulmano gay, anda igual um muçulmano gay, age igual um muçulmano gay, mas não é muçulmano. Isso é verdade, ele não é muçulmano mesmo. É islâmico. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast onde os participantes sonham em casar com um piloto de avião carioca. Isso é verdade, porque daí você pode voar de graça, fazer a ponte Rio-São Paulo, porra. Exato. Tá entendendo? Ele fala seu nome fica mais bonito, fica Wesley. Diferente da loirinha paraibana, óbvio. Só chama eu de Zop? Mata piroca, Zop! Zopiroca? Não, o cu cadê não! Cadê a Zopiroca? Então, antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é sobre a maneira de manter o Chorume funcionando sempre. É sobre a nossa esmolinha. A nossa esmolinha que serve pra quê, Gabriel Asmar? Serve pra bancar a nossa forma de vida, né? Que é sorvete e travesti. Sorvete e belíssimas travestis. Sem isso, o ser humano não consegue viver, né, Wesley Zop? Ah, não tem como, né? Então, aí a gente recebe esmolinhas lá no chorume.com.br/esmola, onde você pode doar a partir de R$1 e ajudar esse podcast a se manter funcionando. E... como é costume, como é de praxe, como faz parte aí da mitologia desse podcast, o Wesley Zop aí sempre debate durante um período para saber como os esmoleiros devem ser elogiados. Enaltecidos. Enaltecidos. E aí tivemos um período aí de férias, né, Wesley Zop? Estamos voltando hoje. No domingo, dia 21 de janeiro de 2018, porém o Chorume não parou. O Chorume teve vários momentos de episódios, Lixipédia, audiodramas e isso tudo. A gente só consegue produzir mediante um pênis grosso de travesti entalado no nosso ânus. Falando de forma séria e sensata aqui. Eu não tenho o que esconder do nosso ouvinte. E uma refrescância na goela, graças ao sorvete de pistache que a gente sempre pede. E falando no sorvete de pistache, o travesti que consumimos foi Cíntia Pau de Urubu. Urubu é uma ave, deve comer pistache. Carniceira. Urubu come merda, não vai comer pistache, caralho. Então, que urubu gourmet, eu sei que... Exato. Tá escolhendo o que pistache come. Pistache eu não como, urubu. Você chegou a que conclusão, Wesley Zop, de como os nossos esboleiros devem ser elogiados? Pra começar bem o ano. Você sabe que o Chorume é abrangente, não tem preconceitos. Alguns a gente tem. Alguns você tem. A gente tem até um episódio sobre preconceito. Alguns você... Ah, é verdade, a gente tem mesmo. Você tem razão. Então, nessa semana não. Nesses tempos pra cá, eu tive uma reunião com o Bolsonaro e Jean Willis. Os dois juntos? Os dois juntos. Estão namorando agora, fiquei sabendo. Eles não são a mesma pessoa? Não são. Eu nunca vi os dois juntos. Não. Só é a mesma pessoa depois que casa, e aí casados viram um corpo só, segundo a religião. Eles se consideram, sim, alma gêmea, sim, mas não são uma pessoa só. Então nos reunimos, estávamos tomando um mocatino. Sim. E daí a gente estava discutindo como que as pessoas não elogiam mais as outras com nomes de brinquedos de parque de diversão. Faz tempo que eu não ouço isso. É verdade, Wesley Zop. Isso foi uma moda até 2003, onde você tinha muitos daqueles parques de diversões itinerantes. Exato, sim. E aí, sim. Só porque começou a morrer gente. A voar gente. A voar gente. Recém-nascidos serem atropelados por carrinhos de bate-bate. Acontece, cara. O pessoal deixou a diversão de lado por causa do bem-estar social. Recém-nascido. Besteira. Nem tem experiência, nem dor sente. É, vai sentir dor só depois do 7, no batismo. É a medicina, né? A medicina faz isso. Muito bem. Então, começando por ele, Lucas Vinícius Massolini Correia, como deve ser elogiado Lucas Vinícius Gabriel Asmar. É um samba. Um samba. Ah, sim. Que roda muito, né, Namor? Você não pode ir bêbado, dou essa dica. Roda muito. Roda muito. Você não pode ir bêbado. Se você bobear, cai sentado. Ah, então é bem a cara do Lucas, velho. E se você forçar muito lá, vomita. Vomita. Ou rola em cima dos outros. Exato. E como você acha que deve ser elogiado Roberto Moreira, Wesley Zop? Ah, é um tobogã. Isso, um toba grande. É a nova rede social do Zop, que ele manda fotos de cu. Toba grande. Só tem ele e a loirinha paraibana, né? Exato, que só recebe. Vamos fazer uma exposição aí. Vai chamar ExpoCu? O nick da loirinha paraibana é loirinha paraibana, só recebo. Como o Wesley Zop falou, então, o Roberto Moreira é um grande tobã. Um grande tobo onde todo mundo entra dentro e vai fundo. Entra que escorrega mesmo. Escorrega até com tapete. Você olha assim, chega da mente, você fala, porra, esse negócio é fundo, hein? Mas depois é só alegria, irmão. Esse tobo é grande mesmo. Você vai de cabeça e arrebenta. Ah, daí você brinca. Às vezes machuca, às vezes rala, o atrito é intenso. É verdade. É até bom usar uma proteção aí. Ele é bem ondulado também, né? Pra dar uma freada. Exato. O que falar de Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro Anderson Negão? É uma montanha russa. Do... Ah, sim, sim. Por quê? Porque você entra e é uma loucura, bicho. É grito. Não, gira. É gira, é volta. Você bate ombro com ombro. Recém-nascido morrendo. Recém-nascido sendo arremessado. É uma doideira, bicho. É uma loucura. Morrendo de felicidade. Ah, mais doido que a própria Rússia, se você parar pra pensar. Sim. É verdade. Aí, é verdade. Edmar Barbosa, vou chamá-lo aí de quê? De um belo... Uma bela gangorra. Gangorra, bicho. Tem altos e baixos. Uma hora você vai por cima, uma hora você vai por baixo. Você vai... E é por cima, é por baixo. E não cansa não, bicho. Não tem preguiça, né? Não tem preguiça. Mas aí você pode querer por cima e por baixo. E ele gosta que vai em dois ao mesmo tempo. É verdade. O que falar de Wellerson Valverde de Souza? Sim, que ele precisa de um elogio pra se chamar Wellerson. Sim. Mas... Ele precisa, talvez, de novos pais, que não o nomeie de Wellerson, talvez. Dizem as más línguas que é uma roda gigante. Pra ser o Wellerson. Não, é só as más línguas, não. Eu conheço pessoas que... com boas línguas que deram linguadas lá e falaram que é uma roda extremamente gigante. Sem pregas, não tem prega nenhuma. E vai várias pessoas de uma vez aí. Ah, vai, daí é aí. E rodou, eu acho que todo mundo já foi. Quem não foi, deveria ir. Ah, não, todo mundo já foi na roda gigante. É bem o Wellerson mesmo. O que falar de Jordine Por, direto do Distrito Federal, Wesley Zop. Carrossel, porque vai cavalo, vai animal, vai helicóptero, vai dinossauro, vai pedrinho, coisa do zoológico, né? E quando termina, vem de novo. Exato. Na verdade, nem para, né? Os pessoal vai pulando fora. É um sobe e desce, é uma coisa... É loucura, bicho. E é mais... Tem música. Ah, bom, isso é verdade. O que falar de Jonathan First, Anderson Negão? Um bate-bate. Um bate-bate, porque realmente... Bate-bate. É o que ele faz. É, bate punheta, bate estaca, bate... É, bate cunheta, bate curirica. Ele bate. Bate capucheta, ele bate tudo. Ele bate. Mas, bate até de trivela. Mas cu que é bom, não libera. É, nunca liberou mesmo. Então se você sai na noite com a vontade de comer cu, não dá pra ir nele. Não vai com o Jonathan. Então, a próxima, Caroline Reis, que só pode ser um escorregador. O que é um pouco menor que o Tobagrã. Sim. Mas é. Só aceita um de uma vez, mas infelizmente. Mas tá pra ir ao contrário, coisa que no Tobagrã não dá. Tá. É verdade. Dá tanto pra você ir descendo quanto subindo, cara. Exato. Aí é vantagem. Só que tem um problema do escorregador. Se você vai no sol quente, você assa o toba ali. Então, aquele escorregador de lata, se você vai escorregar no meio-dia, só do meio-dia você vai ser com o toba zoado no escorregador. E naquele de madeira, entra strep na bunda, é foda. Acho que o Zop tem ido muito no escorregador. Sem calça. O que falar de José Luiz Silva Ramos Cavalcante, Gabriel Asmar? É um looping. Pô, perigoso, bicho. Tá. E ele te coloca de ponta cabeça, te coloca no... Quando você já viu, já acabou. Então, gira problema. Seu mundo, eu quero que rápido, gira o seu mundo. É, dois minutinhos. não é muito, mas... Tá bom, tá bom. Dá um grau, dá um grau. O que falar de Jean Carlos Saba Alves, Wesley Zop? Ah, ele é um balanço. Balanço. Clássico. Ele é um pêndulo. Não, mas não é pêndulo porque tem a benga mole. Né? Tem a benga mole. Tá, mas não é por isso que é pêndulo. É pela posição sexual que ele gosta muito de praticar. Que sim, em todo lugar tem, então é bem comum, bem popular o brinquedo. Tem às vezes até no quintal de casa. Tá no inconsciente coletivo o que é um balanço. Às vezes é feito com materiais reciclados. Ah, sim, então sim. É uma coisa bem comum, bem popular. O que falar dele? O seu eleito Jânio Garcia, Anderson Negão. É um splash. Me deixa todo molhadinho. Isso é óbvio, que Anderson Negão está falando novamente da rola de Jânio Garcia. Que deu uma esplechada na cara dele, dia sim, dia não. E aí ele fica, ai, que saudade do meu splash. E falando aqui, então, um elogio para Thiago Moretti. Thiago Moretti, nosso eterno curirim. Ele só pode ser um barco viking, né? Boa! Porra! É. Aí sim! Cabe sim, 7 louro polaco dentro. Vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, faz um estrago. Quem tá no meio leva vomitada de quem tá na ponta. Exato, é isso, bicho. É uma loucura ali. É, uma loucura. É isso, cara. Inclusive, morre recém-nascido. É bem possível acontecer. Importante. E o que falar do nosso último esboleiro, Rafael Lopes Silva, Gabriel Asmar? O mais importante, né? O trepa-trepa. Não, não precisa nem explicar nada. Muito bem, esses foram os nossos esboleiros. Você pode se juntar a eles, receber elogios pensados da cabeça desses dementes lá, contribuindo a partir de R$1 no chorume.com.br/esmola ou então adquirindo nossos produtos. Curtiu? Produtos? Eu já falei pra você corrigir essa linguagem no site. Você vai ficar confundindo, você vai começar a falar assim. Os nossos produtos lá na nossa lojinha chorume.com.br/lojinha. Lá tem camiseta 100% algodão, lá tem Canectar, então você pode adquirir lá pagando um preço justo, mas o frete que não é tão justo, mas aí é problema dos Correios. Fora Temer, desgraçado! Volta à ditadura! Vamos falar então das nossas participações que tivemos aí nesse fim de ano, nesse começo de ano, e que não anunciamos aqui porque estávamos de férias, passando lá em Catanduva, nas praias. Anderson Negão esteve lá no Davecast 26, falando de Black Mirror. E era pra eu estar no outro também, mas não estive. Mas no outro eu estive. Mas me aguarde, teremos uma surpresinha. Caramba! Já falei pra vocês dois não expor a vida sexual de vocês nesse podcast. Não é bem a vida sexual, mas quem dera fosse. O Wesley Zop também esteve lá no Edcetera07, falando sobre coisas que ele não entende, então o episódio deve ter durado umas 12 horas. Mas isso só dele. Acelerando a voz ainda. Exato. E cortando. Igual um esquilo. Não, sem explicação, só fala do que não entende. Pá, pá, pá, pá, pá. Bitcoin! Informática! Por que tripé não bambeia? Pessoas conseguem andar de monociclo. Se eu bocejar na frente de um surdo, ele vai achar que eu tô gritando, não sei. No enterro de mímico, os caras fazem 1 minuto de barulho. Não sei, cara. Bitcoin! Eu não entendo. Se eu gritar na frente de um surdo, ele vai achar que eu tô bocejando. E aí, cara? Não sei. Não Muito sei. Bem. Fui convidado, aliás, alguém do Chorume foi convidado ao Fliperama de Boteco 117 pra falar de Mega Man. Como só eu aqui tive educação e cultura, só eu tinha jogado Mega Man. Ah, não, jogado sim, mas cosplay o Gabriel já tinha feito também. É, o Gabriel já tinha feito cosplay. Enrolou uma cartolina no braço aí. Uma cartolina azul. Claro. Então lá a gente foi falar de Mega Man 1, o primeiro da franquia, Rockman também. Conhecido por alguns, tem ensinamentos a meninos, a moleques, porque lá ninguém tinha jogado. Os caras foram fazer um podcast sobre o jogo e ninguém tinha jogado, mas vale a pena conferir lá a rapaziada do Fliperama de Boteco 117. Extremamente excelente o episódio que eles fizeram lá. Eu e o Wesley Zop também estivemos no Podcast 50, falando sobre promessas de ano novo. Onde o Douglas dormiu na gravação. Mas ninguém precisava saber disso, porque não é filmado, é gravado. Sim, mas dá pra escutar o seu ronco, então quero só esclarecer o que é. Não dá, porque eu ronco muito pesado e o senhor sabe disso. Eu sei mesmo. E também estivemos no Confábula 01, então o podcast que o nosso Bergs, nosso querido Bergs, começou depois dele brigar com o ex-namorado dele, Nissim. O Nissim, um visionário. Exato. Mas, então, os dois terminaram, cada um pegou, foi fazer seu podcast, o Bergs começou com Fábulas, um podcast ali sobre histórias da vida, né? Acho que... É umas reflexões. Reflexões, histórias, e ele chamou eu, Wesley Zop, lá, e o Orelha Miguel para falar sobre a vida, o bom humor e tudo mais. Vale a pena ressaltar aqui duas coisas. Primeiro, que no dia 10 de janeiro começamos aqui no Chorume o nosso audiodrama Filhote, I Want to Believe. Se você não ouviu, vai lá conferir que está realmente engraçado. Você tem Anderson Negão ali, candidato ao Oscar já. Interpretando o pior papel, que é ele mesmo. Exato. É o cara que ele consegue ser coadjuvante na história em que ele é protagonista. De tão bom que ele é. Isso que é profissionalismo. O cara consegue ser ruim atuando ele mesmo. Ele não sabe se fazer. Parabéns. Ele ficaria em quinto lugar imitando o Anderson. Onde em primeiro ficaria o Rissuti, que ele tá te imitando muito bem. Exato. O segundo, Cebolinha. Sim. É isso aí. O audiodrama do Chorume, um audiodrama que presta na podosfera. E que é dramático. E que é dramático. Exato. E é áudio também. Ah, atende o requisito. Atende. Achei que era um ou outro. Também estamos participando lá, organizado pelo Minuto de Silêncio. Eles estão organizando o teste de graça. Entramos lá para participar com um quadro chamado de PadreCast. Então, se você quer ouvir padres falando sobre a padrologia, então acesse lá, teste de graça, e é um áudio de 15 minutos lá. Beleza, então esses são os nossos recadinhos. Lembrando que as nossas leituras de e-mails, comentários, ficaram para quinta-feira, então, no nosso feed. Todas as quinta-feiras a gente vai ter a leitura de e-mails e comentários. Aos domingos ficou apenas o episódio regular. Então agora vamos para ele, que brilha feito um cu exposto no tobogã. Que só tem o cu dos olhos. Exato. Ele que brilha mais do que uma estrela cadente, Gabriel Asbar. Qual é a temática de hoje? Qual é a temática que abre o Chorume 2018? A temática que abre o Chorume 2018 é... O que aprendi com os mais velhos? O que aprendi com os mais velhos? Fugindo do óbvio, vírgula, obviamente, pois... A gente aprende quase tudo com os mais velhos, mas o que foi aquilo que marcou a gente realmente? Coisas que a gente não aprenderia sozinho. Andar uma hora a gente aprender. Sim. Falar uma hora a gente aprender a falar. Eu vou apagar minha pausa. Mas o que aprendemos com os mais velhos? E melhor ainda, o que você acha que poderá ensinar na geração futura? Finalizando esse episódio. E não percam, pois na despedida... Douglas Cordeiro falou que trouxe presentes para serem abertos ao vivo. Por quê? São mais velhos. Os presentes? Não, vocês. Ah, tá. É verdade. E aí ele quer que a gente tenha a nossa reação aí gravando sobre o que ele presenteou a gente. Sim. Eu já vi ele debilando o cu, então, obviamente, pra mim não vai ser surpresa. Merda, é isso? Será o presente? Então eu tenho que ir embora. Ou vai ser o pelo do cu que ele vai dar pra nós? Então vamos para esse episódio onde falaremos sobre aquilo que os mais velhos nos ensinaram, inclusive aquele seu tio que também é policial. Someday, girl, I don't know when we're gonna get to that place, but we really want. Moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Muito bem, como é já uma coisa que faz parte aí da história desse podcast, salvo algumas exceções, que é quando eu quero. Asneiras! Salvo algumas exceções, sim. Certo. A primeira história, a primeira fala, a primeira escorregada no tobogã é dele, Wesley Zop. A primeira coisa que você trouxe aí que te recorda a falar que você aprendeu com alguém mais velho e te marcou. Antes que vocês caluniem aqui, eu não aprendi com os mais velhos, não, tipo, com o meu tio a comer frango, não. Não é? Apesar de ele ter ensinado. Que a prática é a melhor professora. É, o exemplo, né? O exemplo é o melhor professor. Eu já falei várias vezes daqui do meu avô, mas hoje eu vou começar com outra história. O Gilmar, que cata papelão na rua onde eu moro. Uma vez estava no ainda boteco. Cata? Ainda cata, tá lá. Não, o pior é que eu... Ainda chama Gilmar? Ah, eu não pergunto. Eu cumprimento como Gilmar até talvez, hoje. Talvez tem que seja o nome dele. Não, eu acho que não, talvez. Agora que você perguntou... Talvez nunca foi, né? É, agora que você questionou, eu não sei também. Não, mas o pior é que catar papelão é uma coisa que deve se manter... Faz a pessoa se manter em forma, cara. Porque eu era mais novo... E hoje eu pareço ser mais velho que ele, cara. Daí depende da quantidade de papelão que você pega também. Isso é verdade. Talvez já seja o descendente do Gilmar. Eu tô achando que é ele, já é o neto dele. Fez um clone de papelão. É o neto dele de 10 anos. Parece ter 50. Você pensa, nossa, o Gilmar ainda parece ter 50. Gilmar terceiro da... Gilmar terceiro, não, mas nem é Gilmar, né? Mas... É o Gil Rio, né? Viu, tá, e você aprendeu que... Aprendeu. Pegar papelão rejuvenesce. Não, não. Queria que fosse isso, que daí eu começava a catar papelão. Uma vez estava no boteco, perto de casa, onde Gilmar também toma seu corote. E pega o rótulo do corote já, coloca na carroça. Pesar junto. Pesa um pouco mais, né? Exato. Pesar então, o cara não tá no ramo do papelão à toa. Não, ele sabe o que ele tem que pegar. Ele não tá na indústria de reciclagem de papelão há 30 anos de bobeira. Em uma semana ele pega 1 quilo de rótulo, viu? Você tem ideia do quanto esse cara trabalha. Ah, então, daí ele tava no bar, comendo lá, bebendo o seu corote. E tinha um outro camarada meu ali do lado, ele comendo o lanche, falou assim, e aí, ô Zop, quer um pedaço? Falei, não, não quero não, obrigado, mas sabe aquela... Nesga. Aquela o quê? Nesga. Sei lá o que seria isso, mas... Aquele... É uma fruta, né? Aquele... É uma fruta. Não, aquela pequena vontade que ficou. É, não, então, aquela ética que você quer negar na primeira, mas aceita na segunda oferecida. Sim. Só que o cara não ofereceu a segunda vez. Então você ficou naquela nesga. Eu fiquei naquela nesga. Aquela nesga ali, querendo. Falei, deixa ele oferecer de novo que daí eu aceito, mas não ofereceu. E daí, você tinha quantos anos? Uns... 13, vai. Ah, 12, 13 anos. Eu não tava bebendo pinga, não. Não. Tá? Antes que vocês perguntem. Eu estava no bar ali juntamente com meu avô. Daí Gilmar vira pra mim e fala, quando você quer, aceite. É isso que eu aprendi com o Gilmar. Você não tem que ficar fazendo nesga, não. Isso, isso. Ele tava no banheiro. Mijando o Wesley Zop. Será que aquela manjada de fome? Ele oferece. Gilmar simplesmente, se você quer, você aceita. Gilmar que também era padre. Então Gilmar te ensinou. Não faça frescura, não tenha frescura. Se você quer, aceite. Aceita, não, cara. Fique com uma nesga. Não vem fazer vontade. Novelinha, não. Exato. E você, Gabriel Asmar, que Gilmar te ensinou. Me ensinou a pegar meninos no banheiro do bar. Oferecendo. Com o lanche amarrado na ponta do pau. Oferecendo a salsicha, né? Rolado no pão. Exato. Como o Zop falou de bar, eu vou falar uma coisa que é comum, que eu aprendi, né? com pessoas velhas em geral, mas o que é comum vem em bar também. Vários velhos. Vários velhos. Uma gama de velhos, uma constelação de velhos. Lê jornal. Isso, isso. Lê jornal em bar. Lê jornal, comer torresmo. Imposto. Salsicha inchada no vinagre. Vou falar uma coisa que foi ensinamento e outras coisas que você vê muito em bar. Então, você aprendeu de olhar. Não, de ver velhos fazendo isso, né? Porque quando eu era criança, eu ainda andava muito com um tio meu, que é mais velho, óbvio. Policial? Não. Motorista. Da polícia? Não. Da prefeitura. Mas a primeira coisa que você vê muito em bar é colocar arroz dentro do saleiro, cara. Isso é coisa de velho. Porque daí na hora que você vai fazer o arroz, já tá temperado. Na verdade, é porque quando o tempo tá úmido, ele fica ali grudado no saleiro. Ele faz o papel da silica. E pedra. O arroz ajuda a soltar e você consegue usar o saleiro normal. Porra. É coisa de velho. Só ele, velho ele faz isso. Tipo um trabalho abrasivo dentro do saleiro, separando as partículas de sal ali. Exatamente. Porra. Eu gostei. Eu achava que era pilantra quem fazia isso. Na verdade, que era pra economizar em sal, né? Isso. Salgar a comida com arroz. Pra tapar os buracos do saleiro e cair menos sal. Mas então é pra otimizar o trabalho. É. Yeah. Pra pessoas que cospem dentro do saleiro igual eu. Então é você? Filha da puta. Pra não grudar, não fazer pedras de sal ali. Exatamente. Pedras de sal com catarro, né? Pedra de ranho, pelo. E que mais? E outra coisa que é muito comum em velhos lobos do mar, que ficam afogando as mágoas. Que tem sal porque tem mar, tá? Isso. Tá certo. Ficam afogando as mágoas nos bares, né? São os truques de bar. Mas que é o quê? Por exemplo, equilibrar um garfo enfiado numa colher num canto do copo. Ou dois garfos, ou garfo e uma colher, né? Que daí você coloca num palito e ele fica equilibrando na beirada do copo. Você fala, não, isso é impossível, mas é possível. Você entrelaça os dentes dos dois garfos junto com o palito e ele equilibra no canto do copo ou da garrafa. E se você soprar, ele ainda mexe, assim. É bonito de se ver. Só que não dá pra ver o palito. Não, dá, mas você olha aquilo e fala, não é possível, porque tá fora do centro de gravidade. Não, fica fora do centro e fica na ponta do palito equilibrado. Ou então, por exemplo, como colocar o palito na ponta do nariz e quando você sopra ele gira igual uma hélice. Mas enfiar assim, tipo, sai sangue? Não. Aí ele aprendeu com a velha índia, isso, né? É no cu, no cu. Truques de bar. Aprendeu com o velho Gilmar pra ser o bobo da corte do bar. Exatamente. Pra ser o bobinho do bar. O mais importante é pegar menino. O truque de amarrar um salgado. Olha só, eu ponho meu palitinho no seu nariz e ele gira. E tanto é que dá certo que esses dias atrás eu falei que era o velho Gilmar e ele acreditou. Mas parece. Parece, cara. Eu não tinha culpa. Falou que eu tava mais novo. Então, com os mais velhos, você aprendeu truques de bar também. Exatamente. Você é um menino do bar. Hoje ganha vida assim, pra quem sabe. Mágico de bar. E você, Anderson Negão, o que você aprendeu com pessoas mais velhas? Eu tenho uma história aqui que vai diminuir uma das grandes vergonhas da vida de Wesley Zó. Uma humilhação? Você tem uma humilhação. Vixe. Então, por favor, declame. Vamos lá. Eu estava jogando truco com meu avô. Mas valendo toba? Não. Tá. Não que você saiba, né? Na mente dele. Ele tava. Ele tava. Seu velho vô Gilmar. Eu vou comer esse moleque é hoje. E não vou precisar de salgado, hein? Pronto. Vou pôr arroz nesse saleiro é hoje, rapaz. Para o nosso ouvinte, a última vez, Wesley Zop deu um curso de truco que ninguém entendeu nada. É a sua vez, é o seu momento de brilhar. Como se joga truco? Ensine o nosso ouvinte aí. O ouvinte que não sabe agora tem que sair expert em truco agora, ganhando campeonatos. É verdade. Com esse áudio ele entra em campeonato. Ganhando tobas. Ganhando tobas. Se jogar com seu avô. Que não sabe jogar truco. Truco é o seguinte. Você vai comparar cartas. Você tem 3 turnos. E você deve ganhar 2 para ser o vencedor daquela rodada. Melhor de 3. Você pode gritar truco para aumentar a pontuação. O cara pode aceitar. ele pode correr e vai ganhar um ponto, você que pediu o truco. Se ele aceitar, quem ganhar leva 3 pontos e ele também pode aumentar para 6. Ele pode dobrar. Mas isso é ilimitado? 6, 9, 12. Mas 12, o quão longe ele tem que correr? Como? O quão longe ele tem que correr? Ah. Quando é piada bosta, assim, vou te ensinar um truque que a gente faz com você. Quando a piada é merda, você ignora e continua azul. Não questiona. É. Tá bom. Segue, segue. Segue o jogo. Segue o baile. Então, ele falou, não, esses trucos de paulista é coisa de viado. Vamos jogar truco mineiro aqui. Realmente, em alguns casos... homossexuais paulistas jogam truco. É normal. Isso é normal. Em alguns casos, heterossexuais mineiros jogam truco também. Isso é verdade. Então, sim, o senhor então... estava com a razão aí. É, agora pensando bem, é verdade. Eu falei, como é que se joga truco mineiro? Ele falou, fica tranquilo, a mesma coisa. Só vira muitas maneiras. Um tem que chupar o queijo do outro. No truco mineiro já começa pelo toba, né? O Tob é a vira. Valendo redondo. Eu sempre saio com paus. Só muda as manilhas. Ele falou, 4 de paus é zap. 7 de copas, 7 copas. O 7 copas é 7 copas. E o 7 ouro é 7 ouro. 7 ouro é 7 ouro. E as de espada é espada. Então, ele distribuiu as cartas. Saí lá com zap, 7 copas. Falei, porra... tem as maiores cartas do jogo. Já ganhei essa porra aqui. Já ganhei. Claro, só burro não ganharia. Claro. Né? Óbvio. Exato. Fez cama de gato, que você é bunda mole. A primeira, joguei um 4. Aí vem, velho. Mas não 4 de paus. Não. Outro 4, pra enganar. Isso. Eu falei, vem, velho. Saiu de vem, 4. Véio. Saiu de 4. Exato. Aí ele pediu o truco. E você com o casal na mão. Eu casal maior. Falei, ganhei. Ganhei. Claro, claro. Aí, beleza, vem. Aí ele jogou a carta dele, eu... 6. Você pode aumentar. Ele, 9. Você olhou suas cartas de novo, né, mano? Devo estar errado? Não tô. Ele tá vindo assim, eu falei, porra, ganhei. Já era, vira o toba aí, velho, que eu vou comer agora. Depois continuar o jogo. Tá? Não, joguei o 7 copas, pá. Joguei o zap, falei, toma, velho, filho da puta. Ganhei essa porra. Nisso, sua bisavó chateada por ter sido chamada de puta. Até aí que ela morreu de infarto. Porque descobriram coisas do passado dela. Exato. E aí a vergonha dela, que ela tinha tido um caso com o Zop, que é talarico. Ah, então é isso. Essa vergonha. Eu não sabia que ela era casada. Deixa claro. Joguei o zap e falei, toma, velho. Ele falou, você é muito jovem. Você não entende nada da vida. No truco mineiro, esse aqui vale mais. Jogou um coringa e falou, ganhei. Que merda é essa? E era um papel de pão escrito coringa. Ele foi convincente. Ele deu até o nome, ele falou, caquincho. Um nome desse, velho. Ele recolheu da caixa. Puta, o seu avô fez a mesma coisa que eu com o bichinho virtual, cara. Ele fez uma carta com a embalagem, cara. Mano, o caso dele deu certo. É que a tia dele não tava lá. É, tava morta também. Ele Skill. Jogou o coringa, falou que chamava como aquela carta? Caguincho. E falou que era a mais forte do jogo. É o mais forte do mundo. Uma carta de trunfo. E aí ele ganhou o seu toba, tudo bem. Essa é a sua desculpa pra dar no cu pro seu avô, tudo bem. E isso diminui o quê? Foi uma humilhação pra mim. Diminui o quê? Calma. Eu aprendi com os mais velhos que o zap nem sempre é a carta mais forte do truco. O engraçado seria se ele jogasse num outro dia com o avô, ele tivesse o coringa, gritasse caguincho, o vô dele, mas no truco não existe. Não, mas... o vô dele deve ter esquecido o coringa no meio do baralho. Falou, porra, que sorte que eu tenho essa carta. Vou roubar esse moleque. Caguincho, que em tupi guarani significa enganei otário. Vou comer meu neto. Muito bem. E você, Douglas Cordeiro, o que, que você trouxe? O que você aprendeu com os mais velhos? Eu trouxe um aprendizado, um constante que foi com a minha avó, mas ele teve um momento chave, que foi deixar meu cu ser livre. O que que é isso? Foi a mesma coisa que o avô do outro. Eu tô percebendo que você tá aprendendo coisas diferentes com os avós. Ela falou gaguincha. Deixa seu cu caguincha. Ela me deu uma carta e falou só. Não, eu lembro do pequeno Douglas andando pelo centro da cidade e falando, eu preciso fazer cocô. E aquilo, pra mim, era uma coisa que só podia fazer em casa. E não, você pode fazer numa loja. Você pode entrar numa loja e falar, moço, onde é o banheiro? É um direito? Eu não sei, mas você pode. Mas esse não foi o momento. Foi um dia que eu tava no parquinho e aquele dia eu tava muito mal. Eu não sei porquê, mas eu precisava soltar aquele, soltar uma coisa carregada. Não é que tava mal, você queria cagar. Era. É. Quando você fala que tava muito mal, tipo, meus pais tinham morrido. Né? Mas era isso mesmo. Sempre quando os meus pais morriam, me dava vontade de cagar. É o terceiro que eu mato só pra poder cagar, só pra de vento. Mato. Porra. E eu falei, é isso. Era caganeira ou aquele cocô não. Da ponta preta que vai sair rasgando? Que era uma vai tora. Trincar a louça. Vai era sair uma... aquele tubarão martelo onde tem a pontona maior, rasga a cu e o resto só sai assando. É aquele que você sente duro. Você sente pesado, que você fala, esse aqui vem pra machucar, esse aqui vem pra causar discórdia. É o duro da ponta preta. É o duro da ponta preta. E ela falou, tem o parquinho, tem a areia, você faz o que você tem que fazer. Não era um parquinho vazio, não era um lugar que eu tava sozinho, mas eu fiz. Enterrou? Joguei areia. Imitou um gato, imitou um gatão. Só que aquilo foi um orgulho pra mim. E eu lembro que eu cheguei e fui mostrar pra outras pessoas, falando, olha isso aqui, ó, o que eu achei uma baleia ali. E as pessoas vinham assim, as pessoas crianças. Cavavam, põe a mão na bosta. Não, não, era... Cavavam, experimentavam, não, não, acho que... Mas não tem gosto de baleia. Não tem gosto de baleia. Tem gosto de bosta. E eu tô sendo muito, muito bom em falar que eu enterrei, porque eu joguei areia em cima. Eu borrifei. Então ficou aquele milanesa. Ficou aquele isso. Um granulado. Ficou só pra dar uma corzinha. E foi isso que eu aprendi com a minha avó. Cagar na areia. A sua avó caga na areia? Não. Velha porca. Mas ela dá o incentivo. Ah, tá. Ela dá a confiança. Caga na areia. Ela dá o cupincha pra eu poder fazer isso. A caguincha. O caguincha. Cupincha. Ela dá um chupisco. Ela dá um chupisco no guarda. Enquanto ele tá distraído, eu cago na areia. Cago no meio da loja. Chupincha chama chupeta no Campo Grande do Sul. Tem vezes que eu nem preciso cagar, ela dá um chupisco. Muito bem, cada uma avó só quer ver a alegria do seu neto, né? Tá certo. E faz a dela também no chupisco. Muito bem, essa avó Gilmar. A Gilmar é unissex o nome. Sim. Igual o João Macho, né? Unissex. Meu avô, um bom educador, como o Douglas falou agora há pouco aqui, você aprende mais pelo exemplo do que... Ou com a experiência própria do que, no banheiro do bar. É o avô do frango? Não, não, é o irmão desse, é o irmão do meu tio desse do frango. É o do irmão do frango. É o irmão do frango. É a maca. É a maca. Daí, uma vez, tinha na casa desse meu tio que come frango aí, tinha um pé de caqui, daí ele, eu fui pegar, peguei uns verdes, ele falou, não, o verde não pode comer agora, porque... Você só porque tem tá que... verde, porra! Porque tem que esperar madurar e tal. Daí eu pensei, pô, mas... A gente come manga verde, escolhe a verde pra comer com sal. Por que, que o caqui não pode comer com sal também, né? Eu questionei meu avô, falei, viu, mas por que, que não pode o caqui e pode a manga? Ele falou, qual o caqui que era? Qual a espécie? O chocolate. Chocolate. Daí ele falou assim, então come. Então come, ué. Você tá certo. Não. Você deve estar certo, realmente. Daí eu peguei, dei-lhe a dentada no caqui. Sem sal, sem nada. Sem nada, ali no pé. Tá? Daí... amarra a boca, pra quem não sabe. Mas o caqui verde cola a boca. Exato. Daí eu fiquei, eu era pequenininho, cara. Eu fiquei lá com aquela. Conseguia nem falar. Não conseguia falar. Ele falou: é por isso que você não deve comer caqui verde. Parece o Jamanta. Parece o o Jamanta com a boca dormente. E um outro ensinamento que eu aprendi. Eu e minha mãe aprendemos juntos no mesmo dia com o meu avô, mas cada um da sua forma diferente. Mas foi no mesmo dia e no mesmo ano? No mesmo dia, no mesmo horário. Ou ele dava essa lição sempre no mesmo dia? Ah, não. Ele dava uma palestra, né? Conforme passava cachumba, os anos. Cachumba. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos, minha irmã também era muito pequena, uns 2 anos. E minha mãe muito preocupada com as tomadas que tinha em casa. Ela falou pro meu avô, pai, eu acho que eu vou comprar aqueles protetores de tomada. Aqueles plugs. Aqueles plugs para as crianças não enfiar o dedo e tal, né? Plug anal de tomada. Era um plug anal de tomada. Era aquela tomada que já tá exposta. Mas ali tinha pra aquele fora. Diamante aqui no. Ela falou, vou comprar para as crianças não pôr o dedo. É, eu peguei um plug anal aqui. Eu deixo carregando meus plugs anais. Uso à noite, eles estão dormindo, ninguém vai saber, né? Daí... E usa a noite inteira. Porque... É, porque tem ponte, né? Daí... Meu pai usava junto. Não, e daí meu avô falou, não precisa comprar esses plugs aí, são muito caros. É só falar, quer ver? Ô Wesley, vem aqui. A tomada, você não pode pôr o dedo. Daí a minha mãe falou assim, mas eu falei isso pra ele, mas eles ficam toda hora perto da tomada. Ele, não, mas... Ô Wesley, não pode pôr o dedo na tomada. Daí eu falei, mas por que não? Ele falou, põe o dedo naquela tomada ali. Eu pus o dedo, tomei um puta de um choque, saí chorando, ele, por isso não pode pôr o dedo na tomada. Pronto, bicho. Aí não precisou comprar plug anal nenhum. Minha irmã com 2 anos de idade aprendeu pelo exemplo, então ela também não pôs o dedo, já que eu tomei o choque. Chorou de rir. Chorou de rir, então, e pronto. É simples, cara. Faça com que a pessoa passe pela experiência e sabe... Que não, cara, que não pode fazer aquilo. Isso não vale também para pular de 100 paraquedas, do avião. Não é para tudo que serve, não. Eu tinha um colega, né, que ele se chama Milton. E ele... Irmão do Kilton. Não sei. Mas ele tinha um filho, né, e uma vez ele estava lendo um livro e nesse livro falava, e queimou com a chama ardente, né. O moleque falou, não entendi isso aí, o moleque devia ter uns 3 anos. Não, ele queimou com fogo, né? Mas como assim? O moleque não entendeu, ele foi lá, ligou a boca do fogão, falou, põe a mão aí. O moleque, aí ele, foi isso que o cara sentiu. Aí, agora vamos continuar a história. Cara, é o melhor ensinamento, cara. É o melhor. Ensinou que o fogo queima. Pronto, é isso. É, a prática, né, cara? Leva à perfeição. Claro, né, pô. Você aprendendo pela experiência própria, você não esquece, cara. E você, Gabriel Asmar? Onde enfiar o seu dedinho pra você aprender que machucava? Por incrível que pareça, eu tenho uma história complementar ao Zop. Eu sabia. Não é tão incrível assim, não sei. Tudo não bem. Sei o que você esperava da gente. Na minha cabeça tava muito fantástico. A gente tem que falar, uau! Porra! Chorou! Ai, caralho! Eita, diabo! Ava! André. Não é possível! Eu até queria ter tido essa reação, mas conte. Não, é que, sei lá, Anderson Negão contou uma puta história que não tinha nada a ver. Ah, bom, isso é verdade. Não, ele aprendeu com o vô dele que dar o cu pro vô é certo. É, mas na cabeça dele isso ia diminuir a humilhação que eu tive. Descobriu o poder da carta cupincha. Mas, falando sobre caquis verdes. Ele vai dar uma aula de agricultura. Isso. Como madurar não. Seu caqui? Na verdade. Jornal ou é lenda? O Túlio, que tem esse negócio que os mais velhos ensinam de embrulhar fruta no jornal, mas pra não madurar. Aí é o contrário. Mas fazia parte do meu ensinamento de antigos, de velhos antigos, não velhos novos, mas que embrulhar no jornal pra não passar do ponto, não amadurecer muito rápido. Mas também tem um ensinamento que a minha avó falou pra minha mãe, que não acreditou no começo. Vaselina facilita sua vida. Sim, isso também, mas não entra no caso. Ah, sem plugs anais. Sem plugs anais, né? Mas de pingar vinagre no cabinho do caqui. Ele amadurece mais rápido. Porra, e dá certo isso, ou não? E verídico, porque a minha mãe falou assim, não... Velha porca, velha idiota. É a sogra da sua mãe? Sim. Velha eu acho que não tinha nada a ver. Vou pingar vinagre no olho do cu dela. Não. Velha saladeira. 2 dias depois ela tava comendo caqui e minha mãe só olhando. Né? Amadurece mais não rápido. Não que seja uma grande vantagem não. Também comer um caqui. Não. Mas disputa. Dá certo. A disputa entre sogra e nora exato. Ali. E comer caqui certo. Ganha, todo mundo sabe. De sogra e genra, cara. É. Fica como ensinamento, então? Fica como... Pinga vinagre no cabinho do caqui. Isso. Ali onde você arrancou ele do... Mas é só pra quem tem aí acesso ao pé do caqui, né? Na feira o caqui já vem seu cabinho, infelizmente. É, verdade. Não. Vem ali, né? Onde tava o cabinho, né? Não, mas às vezes... pingar ali. É ali mesmo também. Que você pinga. Não, mas às vezes ele tira bem no talo do caqui mas ali. Mas ele né? Falou que se pingar dá certo ali. Ali também dá certo? No cucuruco. No cucuruco do caqui. Exatamente. No cucuruco do caqui. Na onde você confunde com o tomate. É. Exato. Dentro, né? Dentro. E outro ensinamento que eu aprendi com meu tio. Porque eu ia muito com ele. Ele reformava as casas. Ele comprava casas antigas, reformava. E em uma dessas casas que ele comprou tinha uma pé mangueira. Uma mangueira. Pé de manga. Ah, tá. Manga, manga. Parece uma mangueira de manga. Água. Pé de manga. Pé de manga. Mangueira. Entendeu? Manga. Escola de samba. Manga de camiseta? Não. Uma mulher manga de que fruta. Fazia mangas de camiseta. Fruta manga. Manga fruta. Um cara que cobriu não é manga rosa. Não, manga. Não. Manga. Manga espada ou... Não. Coração de boi. É aquela amarelinha pequena. Quando você é criança, você pensa assim, vou comer essa manga, sei lá, casca no dente. Claro. Só que o problema que é? Depois que você descasca a manga, tem tanto fiapo na boca que você não desiste. Não, uma semana sentindo gosto de manga. Fica lá na casca da manga, fica um monte de fiapo também. Exato. Aí ele falou assim, não, você não precisa descascar, não. Você pega a manga, aí você bate ela, ou bate, tipo, aperta ela com a mão. Bate ou, forte. Ou bate em algum lugar, bate no chão. Punheta, bate... supaca a manga ali. Não bata, não o suficiente pra rasgar a casca. Exato. Acabar com a amassar, carne dela. Amassar a polpa. Ah, tá. Entendeu? E depois você vai morder só um pedacinho ali e da casca. Toma na bundinha da manga. Exato. Você toma no cu da manga. Exato. Bicho. A manga vai tomar no cu. Cara, eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Eu sinto como se eu cheguei aos 30 anos sem ter vivido, cara. Sem ter comido manga. Sem ter... Tomado no cu da manga, bicho. E depois você dá uma linguadinha dentro ainda. Ah, não, mas daí a manga tem que se espar. É verdade. Gênio! Gênio! Wesley Zop, rapaz, você veio bom, mas esse rapaz veio voando. Esse cara veio bom, esse cara tá bom. Porra. Então é isso, cara. Então, cara, isso é sensacional, bicho. Muito bem. Douglas Cordeiro, o que você trouxe aí? O que você aprendeu aí? Vai ser um combo de 3 informações muito úteis. A primeira foi que se você está andando no sol quente, você tem que andar embaixo do fio da eletricidade, porque é o único ponto que tem sombra. Não estou falando muita sombra, mas tem sombra. Se você comparar aquilo ali... Tá, sim. Não, sua avó aí. É retardada. Não, peraí. Tá, na paz, daí deve ser um sustento. Não, não, não. Ai, eu assumi 2 centímetros. Então, ninguém... Ah, pra puta que pariu. Pra quem não tá vendo o Douglas Cordeiro aqui, até funciona. O cara é magrelo, o cara é um chassi de grilo, o cara limpa a mangueira por dentro. Não, agora... Mangueira não pé de manga. Não pé de manga, mangueira de água. Mangueira. Sabe, mangueira. É, borracha, mangueira. O cara é um pau de vira-tripa, bicho. O ouvinte não tá vendo a cara de fantástico que ele tava contando essa história. Você tem que andar embaixo do fio. Tipo... Fio de energia, fio de força. Do fio. E se não não tiver... é o cara que chama Felipe, o pessoal apelidou de fio, não é isso? Não. É o baixo do fio de energia. Mas você também tá levando pra um lado também, que você não sabe a grossura do fio do Mato Grosso do Sul. Também o cara vem lá do Cerrado, todo desmatado. É, exato. Não tem sombra. A né? única sombra que tem é daquela... Puta, é um oásis, bicho. Aqui tem árvore a cada 10 metros. É da onde eles pegam metros. Água potável, é do orvalho que escolhe do fio de energia. Então, pô, então... Realmente. Quando então, não tem fio, você não anda. Você espera, você atravessa a rua. É uma coisa mais regional isso aí. Entendeu? Muito bem. A vida dele está por um fio, hein? Então, tá, você anda embaixo do fio. Nossa! Segunda informação muito pertinente. Vamos lá. A segunda que a avó dele ensinou. Não, ande em cima do fio dele. Porque daí não aproveita a sombra, né? Se você está embaixo do fio, não vai olhando para baixo, você não bate a cabeça no poste também. Né? E aí? Eu vou reciclar minha própria história. Dizendo uma coisa que meu tio me ensinou. Que foi cagar em rios. Puta que... E é só isso. O bom é que dali você já lava o cu também, né? Não, o detalhe das três, ele mudou. As outras quer dizer que realmente tinha a ver com o fio. Ah, eu acho que sim. Eu tive que jogar aí a pauta do lixo. Vocês são contra fios nesse podcast? Não somos contra fios. Até usamos bastante aqui. Somos contra pessoas que usam a sombra de um fio para se proteger. É. Não é esse o ponto de se proteger, mas é que se tem um ponto que tá mais frio... Só você e o Gabriel Asbar aqui que se protegeria numa sombra de fio. E mais ou menos aí. Tenho que dizer que eu já, quando esperava o ônibus, fiquei na sombra do poste, mas... Do poste é genial, porra! Nossa! Puta! Eu falei que esse cara tá falando, caralho! Isso é choro mosca! Porra! Que ideia! E não foi ninguém que ensinou, não. Ele se protegia. E a terceira coisa eu aprendi também com o velho, como tema do programa, que foi com o Drauzio Varella. E ele me ensinou que doenças sexualmente transmissíveis não são somente prevenidas com preservativo. Então você não tem o que fazer. Acabou. Mas que porra é essa, criança? Caralho de podcast agora. O problema... Ah, tomar no meu cu. Ele obedeceu todas as regras. Eu obedeci. Não, das três que ele falou agora foi a melhor. Não, das três, não, é verdade. Tem razão. O que ele quis dizer é que você, se você não tem como prevenir, não adianta. Então... Não tem como. Famoso sexo lésbico. Não adianta camisinha. Mas parece que não dá. Velcro com velcro, bicho. Não tem o que protege velcro. Nem a camisinha feminina não dá. Nem a camisa, porque é líquido, é baba sair, é quiabo babana ali. Puta, mas posso bater uma agora? Vai fazer um 69, vai chupar o cu. Quem que te protege? Eu quero que venha a ciência aqui falar o que te protege quando você chupa o cu, Elisop. Não, deixa eu explicar. Você vai deixar de chupar cu? Claro que não. Pior. Vai deixar de saborear uma olhota? Não, ninguém deixa de saborear uma olhota. Mas pode ser muito pior. Às vezes você não quer saborear o cu, mas às vezes o Anderson quer que você saboreie. Bom, ainda é. E nada te previne de Anderson Negão, cara. Isso é verdade. Ele te esfrega o cu na língua, bicho. Ele te dá uma curistinha. É aquela paulistinha com o cu. É, ninguém se protege de uma paulistinha igual não se protege de uma culistinha. Quando as pessoas falam sobre ensarradas no ar, que eles não sabem o que é uma acusada no ar. Porra, mas... Tenho que repreender o senhor aí, Douglas Cordeiro. Você é um moleque, você é uma criança, um meninote. Um juvenil. Não saiu das fraldas, ainda um resto de gozo mato-grossense do Sul. Paraíba do Oeste. Paraíba do Oeste. No subsolo de fios. Vou começar, já que você é da Paraíba também, vou começar a mandar foto de cu pra você. Você é um cabeça chata arredondada. Então você tem que usar camisinha assim. Mesmo na hora de lamber um pouco. Tá aí o ganso aí, ó. Pode acontecer coisas piores. Foi, DST é o melhor que você pega numa relação sexual. É o menos mal. Pode ter filho, pode ter outras coisas, pode ter. Então, use camisinha. Pode ter Anderson Negão. Essa é a dica que a gente, o pessoal do Chorume, ensina pra você como mais velho aqui. Sim, use camisinha. Mesmo se for pra chupar um cu. Deixa no pau ali. Põe na língua. Não, vai que. Vai já tá com ele no pau. Douglas, eu já entendi, não precisa vir mostrar. Douglas? Não. O melhor ensinamento é pelo exemplo. Exato, eu vou te mostrar como coloca uma camiseta com a boca agora. Muito bem, Anderson Negão, o que mais de ensinamento com os mais velhos você aprendeu aí? Meus tios são lá de outra cidade. Fala a cidade. São Nossa. Paulo. Ou tão foragido aqui na São Paulo. São Paulo. Nossa, que merda de história. Meus tios são de outra cidade. Você vê que o negócio é inventado. Meus tios são de que cidade? A outra cidade. Você não vai é falar que aconteceu aqui, ele fala, não. Aqui nunca aconteceu. Estamos com um historiador de americana aqui que ele falou que isso aqui nunca aconteceu. Ah, não, é outra cidade. Ah, bom, então. Outra cidade. Aí teve um churrasco em casa, eles vieram, eu tava com a camiseta do Chorume. Ah, recente então. Recente, essa aqui é bem recente. Aquela que você não pagou, inclusive. Pra lembrar aí, né? Essa mesmo. Aí ele viu lá, o que é esse Chorume aí? Eu falei, é um podcast. Aí ele, o que é podcast? Rádio novela. É, um tipo de um programa de rádio na internet e tal. Aí eu falei, que legal, você tá vendendo essas camisetas aí? Tô vendendo. Quer comprar? R$7.000. R$7.000. Peraí. Vendeu a camiseta, mas não pagou pro Chorume. Peraí que essa história tá interessante. Calma. Mas ele não fechou o negócio. Ah, bom. Ele pode dar orgulho agora ou nunca. Vamos ver. Agora é a hora. Aí ele falou, o que vocês falam nesse podcast aí? Ah, é um podcast de comédia. A gente faz piadinhas. Gostei. Piadoras. Até aí tô gostando. Piadas boas. Excelente. Na minha lista que eu tô ticando todos os itens pra você virar integrante. Oh, tá chegando. É hoje. Eu espero que seja. Vamos ver. Tô empolgado. Aí ele falou, eu adoro piadas. Anedotas. Conta uma. Olhando com aquela cara de psicopata. Conta uma piada pro tio. Vamos ver se você é bom mesmo. Conta uma desse sabonete. Se masturbando. Conta uma piada. Vamos ver uma. Eu adoro piadas com política, piada com homossexuais, piadas com negrões. Ele adora todas as piadas. Todo tipo de piada. É, porque senão você vai falar todos os tipos, aqui você podia só falar todos. Todo tipo de piada. Exceto com religião. E aí eu aprendi que com Deus não se brinca. Você é um merda. Taca fogo nessa porra de que você tava tirando aí. Você é um Nunca merda. Esse imbecil... Vai ser integrante, pode tacar fogo nessa merda. Você disse no carro que tinha feito uma pauta. Você mentiu. É, ele mentiu. Não é que mentiu, é ridículo. Ele... Então você aprendeu que com Deus não se brinca. Exato. Foi o que me ensinaram. Muito bem, né? Muito bem. É isso que eu tenho pra falar. Parabéns, Anderson Negão. Não, mas não deixa acabar o episódio assim, não. Fala, Douglas. Tem os presentes, É a sua vez. Parabéns pelo esforço, parabéns por tudo. O que você aprendeu, Douglas? Não, mas deixa... o Chorume acabou aqui. Não foi o episódio. Não! É o seguinte, cara, eu aprendi com a pessoa mais velha, minha mãe, que eu tinha as orelhas muito grandes, cara. Então, eu tinha belas orelhas de abano, eu era um orelhudo. Tinha não, né? É, mas é que hoje... Você arrancou as orelhas. A cara cresceu, então... Ah, tá. Meio que deu uma compensada. Mas aí, na época, eu era muito magro, era magrelo. Eu conseguia, pra você ter uma ideia, quando eu tava caminhando no sol, pegar a sombra do fio. Nossa! Mas as orelhas queimavam, né? Gênio! Ele andava de lado. As orelhas pretas e o moleque branco, né? Mas tudo bem. E aí, eu era muito orelhudo, cara. E nisso, Minha mãe tirava sarro de mim, meu irmão tirava sarro de mim. Ó, topo! E aí eles falavam assim, olha esse sarro. E o que eu aprendi com isso? Aprendi uma autodefesa. Socar a cara. Da... Os mais velhos ali me ensinaram autodefesa. Então, quando eu cheguei na escola, que o pessoal queria me zoar, porque eu já era orelhudinho, isso daí já não... Não te afetava. Eu já tinha uma couraça de caqui verde em volta de mim. A orelha jornal, preta do sol. Mas por dentro estava muito maduro, cara. Então não, eu não era... Como eu posso dizer? Você ninguém, não sofreu bullying. Ninguém conseguiu fazer um bullying comigo, ninguém conseguiu fazer piada comigo, porque eu era ali... Ah, né? Ninguém superava a sua família, é isso. Eu já tinha sofrido o que era cabível de ser sofrido, então nada ali conseguia me magoar pra valer. Ali, então eu aprendi a ser isso e aprendi a tirar sarro dos outros igual tiravam sarro de mim. Então eu era um grandissíssimo filho da puta. Um dia um cara quis bater em mim na escola, Wesley só. O cara, ele era muito maior que eu, que não é difícil. Não era um mérito muito grande. O cara era mais forte, o que também não se torna mérito também. Não, mais forte ainda vai lá, mas maior... E aí ele ficou aquela... Ele ia me bater, porque qual era o motivo dele? Porque ele queria me bater. É um bom motivo. Não ele se bate à vontade. Justifica. É motivo. É plausível. Então ele falou que queria me bater, ia me pegar na saída da escola, pá, aquela coisa de moleque. Eu tava na quinta série, cara. Tinha mudado de escola. Daí juntou aquela galera. Ele falou, e aí, agora eu vou te bater. Eu falei, por que você não vem aqui dar um beijo na minha boca? Se você é tão macho, por que você não vem aqui dar um beijo na minha boca? Daí aquilo chocou. Eu esperava um negócio daquele. Ele, como assim? Aí eu já estava dentro da mente, né, cara? Morfeu. Aí mim. Daí eu já entrei dentro da mente do cara. Ele falou, não, mas como assim? Esse cara é um viadinho. Não sei o que lá que tentou me zoar de viadinho, mas ali já não tinha nada. Viadinho. Foda-se, irmão. Entendeu? Então ali, cara, aprendi que... A zoeira é o melhor caminho. Não, concordo. Parabéns, parabéns. A zoeira é o único caminho que deve ser seguido. E se ele fosse até o fim? Cara, é ali. Ali é a zoeira, viu? Eles iam meter ali na frente, cara. Vamos ver quem vai mais longe. Eu ia dar um cu ali, duas horas de zoeira. Mas apanhar não ia. Chupar o pau, namorar 10 anos. Vamos ver quem vai mais longe. Se revela pra família, vai passeada pelo orgulho gay, ajuda a ter casamento. E pensa. Cara, né, puta, todo mundo tá acreditando que eu sou gay. É mesmo. Uma zoeira, depois de 40 anos, 10 filhos adotados, bicho, ser presidente de uma multinacional gay, você revela, gente, tava zoando. Zoeira é assim. Era 1º de abril. Eu não dou cu pro meu tio evangélico, não, falando que Deus não se brinca, porque tem vergonha, rapaz. Na verdade é porque ele tem o gaguiche. Exato. Então toma. Então eu aprendi ali com os mais velhos que a zoeira é o caminho, a verdade é a vida. E é a vida. Foi isso que eu aprendi. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, da da da, dee da da dee. Puta cheiro de bosta! The whole wide world Mas para finalizar esse podcast, Wesley Zop, então mais uma rodada de coisas que você pode ensinar para a geração vindoura. O que você acha que você tem condições de ensinar para a próxima geração? Que aquilo é uma coisa que você desenvolveu, uma coisa que você plasmou, que você amadureceu com muito vinagre no seu... No cucuruco. Na moleira. Exato. Tomou muito no cu da manga para conseguir desenvolver isso. O que você ensinará para a geração vindoura, Wesley Zop? É muito mais fácil pedir desculpa que permissão. Próximo. É só isso. É Next. Isso que você tem para ensinar para a geração vindoura. Para a geração vindoura é isso que eu ensino. Você há 30 anos trabalha com informática. Não, mas nada vou ensinar de informática. Para que eu vou enfiar as pessoas na merda? Muito bem, e você, Gabriel Asmar, o que você tem para ensinar para a geração vindoura? Tem que ser um ensinamento meu ou pode ser um ensinamento de velho também? É o que você quer. O que você com certeza passará para a geração vindoura. Dois ensinamentos de velhos rápidos. São dois ensinamentos de obras. Obras. Obras de Deus. Obras de Deus. Que não se brinca, hein? Primeira coisa. O pessoal tinha muita mania de colocar aqui suco ou groselha na água da mangueira de nível para conseguir enxergar. Só que, porra, quem vai ter um guizu com uma groselha guardada? E depois tem que lavar essa porra. Exato. Pra não matar formiga. É muito mais fácil você ter um pedaço de isopor, você tirar um grão e jogar dentro da mangueira. Ou um grão de milho. Então, um grãozinho de isopor. Um grãozinho de isopor, ele vai estar mexendo ali, você enxerga. Você enxerga, né? De boa. De boa. Um sagu serve também, não? Serve. Mas se ele tiver cozido, não sei se ele vai boiar. Acho que ele afunda, é verdade. E outra dica que eu aprendi também é que para você bater um prego ali, ou... Isso é apertar... um código para sexo. Não é. Neste exato momento, não. Mas mais tarde... Mas esse termo serve para sexo? Serve. Ah, tá. Se for bater um prego ou apertar um parafuso, que também não é um termo para sexo neste momento... Pode parecer que é, mas não é. O ensinamento... Tá bom, vai, não é, vai. O ensinamento é dar uma cuspida antes. É um código pra sexo. Porque daí não racha madeira. Dá uma cuspida aonde? No prego. Aonde ou no parafuso. Aonde você for enfiar o prego? Não, no prego. No prego ou no parafuso. Porque daí não é mais difícil de rachar. Então, Gabriel Asmar dando pelas cuspidelas. Né? Cuspidas aí. Na ponta. Pra não rachar o que você for enfiar. Quando for comer um cu, pode ser igual. Pra não rachar a rachada, rapaz. Pra não rachar o buraco. Muito bem, e você, Anderson Negão, o que você tem pra ensinar pra gerações vindouras? Eu tenho uma coisa que eu vou falar com propriedade aqui. Mentira, não... tem perna curta. Não. Com Deus não se brinca. Não, também não. Não importa o que você pensa que vai ser quando crescer, você vai ser muito mais merda do que isso. Então, cara, pensa muito lá em cima pra você ser mediano. Mira na lua, irmão. Mas eu quero ganhar R$2.000. Não seja igual nós que tinha preguiça até de pensar no que ia ser, né, bicho? Sensacional, essa foi boa. Mas tá bom, é verdade. Um belo ensinamento pra geração vindoura. Parabéns. Vou crescer muito mais feliz. E você, Douglas Cordeiro, que você é um moleque, você é um meninote, um rapazote, um criança, um princeso, um cu de porca. Cheirando a febo. Um pequi verde, por que não? Um pequi, não, um caqui. Não, gaguinha. Ele não acertou uma hoje, né, bicho? Mas e aí, o que você ensina pra geração vindoura? O que você fará questão de ensinar? Que se tem cheiro de merda, vai dar merda. E é merda. Faz sentido. Precisa pôr na boca? Pode parecer uma baleia, mas é merda. Literalmente. Se você acha que vai dar errado, você fala, mas vai dar... Isso não tá cheirando bem, isso tem vai dar uma desgraça. De dar errado, vai dar errado. Vai dar errado e não, você não pode fazer nada. Pode ter sido modelado por uma criança e parecer uma baleia. Mas tem cheiro de merda? É merda. Pode estar num parquinho onde as baleias vivem? Vai ser merda. Parquinho onde as baleias vivem. Ei, o que eu posso ensinar para a geração vindoura, que eu faço questão disso? Aprenda serviços domésticos. Boa! Serviços domésticos vão salvar a tua vida. Mas, literalmente. É, não importa quem você é lá fora, o que importa é quem você é dentro de casa. O Anderson, no trabalho dele, pode ser um merda. Mas na casa dele, ele é o rei. É o rei do caguicho, que eu sei. É isso aí. Lava o passo, cozinha. Não, vem passar o cozinho aqui, não. Eu lavo e passo o cozinho. Ah, se foder, bicho. Então aprenda serviços domésticos. Não existe discriminação de serviço doméstico. Se você é mulher, vai aprender serviço de eletricista, de todo serviço doméstico, de pedreiro. E se você é homem, aprenda a cozinhar, lavar, passar também. Aprenda... E aprendam de eletricista, de pedreiro, de encanador. Todos, aprendam todos. Todos aprendem todos. Porque realmente faz diferença na sua vida saber fazer serviços domésticos. E quando eu falo assim, ah, lavar louça é coisa de mulher, não é porque ela não lava com a Xana, né? Então o cara também pode saber lavar. Pode lavar. Apesar que seria bem interessante. Seria até, até na hora que você falou. Melhor filme pornô 2 aí. Chegamos no momento em que Douglas Cordeiro vai dar seu tchau, mas antes ele vai entregar presentinhos para o pessoal do Chorume aqui. Eu gostei. E aí ele vai revelar esses presentinhos ao vivo. É o novo formato do Chorume, o convidado tem que fazer isso. Não. Para começando com o Anderson, ele é uma pessoa que gosta de action figures, do mundo nerd, e eu trouxe uma action figure para ele do Shia LaBeouf. De quem? Shia LaBeouf, ator de Transformers. Ah, conheço! Mas você muito entregou obrigado. Uma batata pra ele. Foi uma batata aqui. É uma batata, não. É o Shia LaBeouf esculpido como uma batata. Ah, é que ele, Atuando como uma batata, entendeu? Oh, ficou muito bom, hein? Realmente parece. Não, é que bom. Na verdade você não enxerga, mas a escultura tá dentro da batata. Ah, e uma vez que você cortar é ali, só estraga. Tirar o excesso. Tem que tirar o excesso. Né? Muito bem. Muito Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Muito bem, próximo presente, Douglas Cordeiro, vai pra quem? Pro príncipe loiro dessa bancada. Wesley Zop. A paraibana loira. Wesley Zop. A paraibana loira do Toba Gran. Eu trouxe uma coisa que ele vai usar muito e pode abrir agora. Oh, tá. E as pessoas dessa bancada também podem usar. Aê, pô, não, dessas bancadas não pode. Pode usar sim, porque eu vou seguir o conselho do Drauzio Varela e tem esses três preservativos aqui. Eu não quero ficar doente quando os três aqui, ou quatro, me currarem. Não, okay. Mas ó, eu só queria dizer que esse aqui você comprou especial pro Wesley Zop. Por quê? Porque tá escrito mais fino. Eu acho que é a espessura da camisinha. É o que você dá de desculpa. Ai, meu pau é pequeno pra caber dentro da camisinha. Qual o próximo aí? Embaralhado nessa linda embalagem, tem um pedaço de comida pro nosso querido host. Ô, rapaz. Miojo, galinha caipira, da Nissin lá, minha principal concorrente, desgraçado. Da Gansin lá, velho. E veio aberto, filha da puta. Eu tive que comer um pouco, eu tava com fome. Mas tudo bem. É, ele tem um cupom dentro que com mais R$250 você ganha uma cesta básica. E Zopeta. Vamos ver o que eu ganhei. Uma lata, cara. Oh. Mas é uma lata cheia. Uma lata cheia, mas não é de merda, é de milho. Ah. Que vai sair inteiro. Que vai vai estar na merda. Então talvez seja de merda. Mas eu comi uma lata de milho na vida, bicho. É uma lata infinita, porque ela sai, entra e pode sair de novo. É uma lata quântica, cara. Aposto que se você comer essa lata inteira, ela vai sair com formato de lata. Ou formato de milho, talvez. Não sei. E vai sair, porque do Zop eu não duvido. Vai sair fácil até. Não, sai na. Não pode entrar. Muito bem, dados presentes, dado o Toba aqui sem camisinha. Dê seu tchau agora. Tchau, tchau. Queria mandar um beijo pro chapeiro tradicional de Campo Grande, Zani Medina. E quem quiser acessar o arroba frases hentai no Twitter, a gente tá lá colocando umas imagens de hentai que tem uns textos assim. É escrito com tentáculos, né? Não tem nada explícito, somente texto, como poesia, assim. Bem legal. Parabéns. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau, seu primeiro tchau de 2018, com direito a discurso aí, o que você espera desse ano. Não quer ser o primeiro e último Cala tchau? A boca. Tá bom. Obrigado por essa oportunidade. Eu adoro gravar com vocês. É a coisa que mais me deixa feliz na vida. Espero que 2018 continuemos juntos. É isso. Valeu. Falou, negada! Eu não sei porque eu dou a chance pra esse doente mental. Muito bem, Gabriel Asmar. Não fale nossas redes sociais, nossa lojinha. O que você espera pra 2018 e o seu tchau? Eu espero que você cumpra a sua profecia e seja mais uma vez o ganhador de Choro Oscar. Espero também. Eu não espero isso, não. Pra você que quer nos acompanhar nas nossas redes sociais, temos lá no Facebook, Lixo do Lixo. Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, arroba Necta do Lixo, e também não pode esquecer da nossa lojinha, né? Nossas camisetas totalmente excelentes, agora com produção própria. Confecçãozinha do Chorume. Exato. Novas estampas. Novas estampas. E tem a Canecta, a nossa caneca de vidro de 500ml. E o meu tchau, tchau. Muito bem, Wesley Zop. Nossos demais contatos, o que você espera para 2018 e o seu tchau. Muito bem, nossos demais contatos tem o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E-mails que serão lançados em episódios às quintas-feiras, ou e-mails, vai ter leitura de comentários lá. Vai ter leituras das mensagens que o pessoal deixa no iTunes também. Sim, que a gente nunca leu, mas vamos ler, começar a ler. Então, se você ainda não foi lá no iTunes, não instalou no seu micro, deu 5 estrelinhas e fez um comentário, corre lá, porque a gente vai começar a ler essas paradas também. Aquele picho que eu fiz na parede não. Da sua casa. Temos também o WhatsApp, que é o DDD19 994955485. Tanto no Telegram como no Facebook, tem um grupo Ouvintes Lameruxos. E o que eu espero para esse 2018, cara? Espero mais ouvintes, espero os ouvintes mais participativos, ainda mais, porque 2017 foi um puta tesão, cara. E mais podcasts que a gente possa conhecer, mais podcasters também que a gente possa conhecer. Tem os nossos projetos aí do Filhote, I Want to Believe, tem o PadreCast, tem... Porra, eu tô com tesão nesse ano, cara. Não quero nem ganhar o Choro Mosca. Eu só quero... ter tesão nesse ano. Só aqui. Ganhar uma camisinha extra. Não, deixa aí, não quero mais, que ele já deve ter gozado nas três. Aqui. Muito bem, ouvinte. Eu desejo que 2018 seja ainda melhor pro Chorume, que a gente dobre de tamanho. Seja bem-vindo de volta, que você tenha uma boa semana. Espero que você tenha rido em 2017 com a gente e que 2018 sejam muito mais risadas. Até o próximo episódio. Tchau! We'll be right back. afternoon. Night to night.